Assis Produções. Tá gravando? Se você for até Recife, não esqueça da Esteira do Chapéu, pois as praias e o sol de Recife mas parecem coisas lá do céu. Quando você for até Recife, não esqueça dos livros de cordel e o artesanato do meu Recife. Mas parece coisa lá do céu. Em toda a cidade, quanta liberdade, ah, como tem moça, tem saudade. E a velha Olinda, que coisa mais linda, como tem moça, como tem moça. Quando você for até Recife, não esqueça da Esteira e do Chapéu, pois as praias e o sol de Recife Gustavo, o nosso jovem da saudade, como sempre andando aquele show de saudade, e hoje na volta aqui das domingueiras, depois das férias, né gente, estamos de volta aqui, e te desejo uma boa noite, claro, principalmente a todos os papais, pelo dia de hoje, feliz dia dos pais, e o Toninho já tá na área, vamos começar na manhã. Lune Prata, é o maestro chegando assim, ó. Olha, eu preciso te encontrar de qualquer jeito. Não dá mais pra suportar esse desejo. Eu preciso ter depressa o teu amor. Saudade. Olha, Assis Produções. Já gravando tudo. E claro, na assessoria ela. A noiva Maria. Só nos sonhos. E aí, Gustavo? E os meus ruins. Vai deixar a mesa ou não vai? Solidão, onde está você? O Assis quer que eu seja padrinho, não? Me tira dessa responsabilidade, pelo amor de Deus. Razão, a tua ausência me devora o coração. E os meus rumos são de solidão, onde está você? Também já por aqui o nosso cotidiano. Ele que é presidente do Cabo de Soldados. Ele não perde uma domingueira. Ele tá de volta. Meu amigo Júnior dos Pilantras. DJ Tubarão. O homem é bom, o homem é espetacular. Hoje ele veio só gastar hoje. E aí, Tubarão?

Meu assessor Mickey e ela, Joyce, aqui com a gente. Valeu, Joyce. Voltar. Uhul! Estou a lhe esperar com todo um grande amor. Foi você quem me deixou pensando em encontrar um amor maior que o meu. Te abraço, amiga Carla. Ei, Carla, um beijo pra você. DJ Celso, o peso pesado. Alô, Celso. DJ Daniel também, como sempre, no apoio. Vivendo comigo e pensando em alguém. Espero que você decida e que volte logo pra mim. Pirinamba! Saudade! Onde está você? Tirar você do pensamento. Essa paixão tão antiga, a sua mão tão amiga. Sem ter você nesta vida, eu já não aguento. Ah, Tupinambá, saio por aí pra lhe procurar. E amiga Maria representando a equipe Chope Saudade. Já não te vejo. Danço com gente estranha. Lune Prata. A solidão me apanha. Voltando a domingueira com tudo. Por mais que eu tente esquecer, é você que eu desejo. E aí, Charlene? Quero que no fim da festa você apareça e chame pra assim você dançar. Mata o papai. E num longo abraço vamos esquecer. Vamos dar um show pra todo mundo ver. Você você que eu desejo. Você nesta vida eu já não aguento. Ah, saio por aí pra lhe procurar e pelos bailes da vida eu já não lhe vejo. Danço com gente estranha, a solidão me apanha. Meu amigo Robertão, grande Robertão, diretamente lá de Marituba, ele já tá na área. Quero que no fim da festa você apareça e chame pra dançar. E num longo abraço vamos esquecer. Vamos dar um show pra todo mundo ver. Você vai dizer depois de um longo beijo, é você que eu desejo. Uma, vai. É pra você apertar ela. Aperta bem pouquinho, vai. Vai. Brotam raios quando luas num sorriso cativante, encurtando mais distante, despindo a ninfa mais nua. Saudade. Tomando fera por fera tanto és tão bela quanto fera criatura. Tens garras de carcará, corpo de fruta madura, olhos de serpente. És todo mal na semente. Que desejo em mim brotar. És a sede mais ardente que se fez um jardim no meu deserto. Se estou errado ou certo, sabe, sou eu e mais ninguém. Uhul! Nesse mundo dos incertos, és o mal. Aqui é o maestro da saudade, DJ Toninho. No entanto, és tão bela quanto fera criatura. Tens garras de carcará, corpo de fruta madura. Dá-me de abraço, parceiro Bruno. Olhos de serpente. Já marcando presença aqui no Lua. Oi. És todo mal na semente que desejo. Minha amiga Aline. Que desejo em mim brotar. E aí, Aline? És a sede mais ardente que se fez um jardim no meu deserto. Alô, Renata! Se estou errado ou certo, sabe, sou eu mais ninguém. Nesse mundo dos incertos, és o mal. Sozinho no quarto e lá fora a chuva que cai. Eu fico pensando nos momentos que não voltam mais. Agora me deu medo. No peito um sufoco, o amor precisando sair. Nas mãos um nervoso agora, e um choro querendo explodir.

grande bem é você, meu amor. Eu te dou minha vida, fica. É DJ Torinho! Feita pra mim, não pode me deixar. A luz da minha vida não pode apagar. Também te abraço a nossa grande meia Mary. Ela que é esposa aí do Cotidiano. Não sofri. Um beijo pra você também. Vamos lá, Lua de Prata! É a volta das férias! A domingueira top! Foi tão ruim, eu também chorei. Quando a gente se deixou, olha pra mim e me diz amor, que não vai mais terminar. Foi tão ruim, eu também chorei. Quando a gente se deixou, olha pra mim e me diz amor, que não vai mais terminar. Abraço, é muito carinho também, nossa grande amiga Ercília. Alô, Ercília! Um beijo pra você, menina. Eu sei que alguém já cantou isso. Sempre no apoio aqui no Lua. Mas não importa. Minha querida Gina Baby. Mas os talentos da música aparecem. E você chega. Alô, Gina! Porque eu largo. DJ Daniel Sanamania. Alô, pesado! Diga que eu vou te encontrar. Cuidado com mosca, viu, pesado? Eu largo tudo por você. Basta você me dizer que comigo vai ficar. Pelo amor do nosso amor, esteja você onde for, me diga que eu vou te encontrar. Te encontrar. Pois, amor, eu sei muito melhor do que ninguém. Tupinambá. E não deu em nada, mas sei que esse amor valeu. Me feri quando procurei por outro alguém. Não achei motivos pra esquecer você. É o Lua! Ficou bem marcado e tatuado nesse amor. E o tempo e a distância não levou. Pois sou bem mais que uma conquista. Eu lembro da minha. Estou como um barco. Eu lembro só na Márcia. Em alto mar, uma folha sem a chuva pra molhar. Tô a navegar. Agora procura achar ela. A vista. Alô, Michele Cardoso! Ficou bem marcado e tatuado esse amor. E o tempo. Ela tá feliz da vida. Não levou, o pai sendo perdeu. Pois sou bem mais que uma conquista. Estou como um barco sem a vela em alto mar. Uma folha sem a chuva pra molhar. Tô a navegar sem a terra à vista. Te abraço aí, o parceiro Cris. É o Cris do Corte. Do lado do Aurá, tá aqui com a gente. Valeu, Cris. Obrigado pela presença, viu, garoto? Dia 5, 5 de setembro. DJ Tubarão pela primeira vez aqui. Não achei motivos pra esquecer você. Vou trazer a dona Eliana dia 5, viu, Tubarão? Bem marcado e tatuado esse amor. E o tempo e a distância tá gravando. Levou, pois sou bem mais que uma conquista. Estou como um barco sem a vela em alto mar. Uma folha sem a chuva pra molhar. Tô a navegar sem a terra à vista. Ainda te amo. Sei que ainda te amo, baby. Ainda te amo. Para mais uma, vai! Quando a saudade apertar, eu vou querer te ver. Assis Produções gravando tudo. Já não faz mais sentido ficar. Bora, Maria. Se quieta aí, Maria. O amor que eu sinto não pode esperar. Eu preciso estar com você todo instante. No fim não vai. Isso aí, Cris, estamos juntas. Que eu sou de você. Oh, oh. Passa o dia e a noite, vem me apavorar. Solidão no meu peito, vem me atormentar. São Pedro mandando ver. Já não faz mais sentido ficar tão distante. Vem ficar na minha vida. Vem de vez sem despedida. amigo Nelson. Lá, e aí, Nelson? Não pude evitar. Opa! Adoro esse seu parceiro João, o rei do celular. E aí, João? Eu queria tanto que você me entendesse um pouco. Esse é velho aguarda. E voltasse atrás. Alô, prostituto! Por isso escrevi esta canção. Eu fiz pra poder te falar palavras que toquem seu coração. Te procuro sem saber aonde estás. Tupinambá! Uma palavra com sete letras às vezes faz a gente sorrir. Às vezes faz a gente chorar. Saudade. Adoro esse seu jeito de amar, querida Mary. Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais e voltasse a... Meu amigo Fábio! Por isso escrevi esta... Meu parceiro Fábio com a gente aqui. Alô, Fábio! Eu vi pra poder te falar palavras que toquem seu coração. Te procuro sem saber aonde estás. Grito por seu nome sem parar, sem saber onde vou. Assis Produções, os melhores áudios do Pará para o mundo. O que aconteceu com a minha vida? Uhul! Estou tão sozinho, sem você, querida. Você foi embora e nem disse adeus. Saiu sem destino, sem lembrar o que fez. Fazer o quê? Está no destino meu. DJ Toninho! Aquela domingueira de volta. Depois das férias, né, gente? Não se esconda. Eu tava com saudade da domingueira aqui do Lua. Sua presença faz falta ainda. Não suporto tanta dor. Volta pelo nosso amor, querido. Guerreira. Me diz se você tem outro namorado. Liga pra minha amiga Renata das Guerreiras. Nunca me. Um beijo pra você. Nada, baby. Volta pra mim, volta pra mim. É tão ruim. Ela vai voltar, Daniel. Volta pra mim, volta pra mim. Ela já voltou. É tão ruim. What? Não se esconda. Rapaz, que verão é esse, viu? Não suporto tanta dor. Isso é o Pará, mano. Volta pelo nosso amor, querida. Faz sol no inverno. Luiz. Chuva no verão. E quando o remo perde, o Paysandu também. Não se esconda, por favor. Te contar. Sua presença faz falta. Música, pai d'égua. É pra machucar o coração.

lado. O tempo corre sem parar. Não sei o que há. Meu amigo pesado, carreira solo. O carro quase louco estou. A esperar. E aí? Uma canção. Jéssica! E aí, Jéssica? Um abraço! A vida passa num segundo. O tempo corre sem parar. O tempo tá chuvoso. O que aconteceu? No carro quase louco estou. A esperar. Uma... Assis Produções gravando tudo. No tocar fita. E a esposa Maria só na manha, né? Jogo. Só na assessoria. Fala de nós, feito um jogo. Bora pra cima, Renata! Primeiro dia sem você, fiquei muito bem. Liberdade. Sem você. Segundo dia sem você. Saí com alguém. Tudo certo sem você. Ninguém pra controlar. A hora que cheguei, ninguém a perguntar com quem eu falei. E no terceiro dia meus amigos eu procurei. Nem lembrava de você. No quarto dia sem você, o que eu aprontei? Nem eu mesmo cumpri não vai. Eu quero viver, não preciso nunca mais de você. Parabéns pra todos os papais. Mas depois de uma... Até agora não ganhei nenhum presente. Não sei se eu chegar em casa, não sei. Vontade de voltar pra você. Uou, uou, não fico nenhum dia mais. O Daniel que tem 10 filhos ainda não ganhou também. Imagina eu que só tenho um. E se você me ama, eu sei que vai me entender. Eu preciso de você. E aí, Tubarão? A vida é mesmo assim, errar e aprender. Tubarão vai ganhar o presente da sogra dele. Não posso viver sem você. Imagina, baby! De você. A vida é mesmo assim, errar e aprender. Agora eu já sei, não posso viver sem você. Mais um! Sem você, na minha vida. dia 5. Pela primeira vez aqui, DJ Tubarão. Hoje ele tá só gastando. Só pecar aquela que a galera dá valor. Saudade, saudade, saudade. O quarto está na penumbra. Tem champanhe no gelo. Preparei com carinho tudo pra lhe agradar. Tem música suave, as nossas preferidas. Nessa primeira noite quero esquecer da vida. Fiz um mundo de sonhos pra me esperar. Tudo está preparado, só falta você chegar. O coração está acelerado, o meu corpo inteiro está tremendo de vontade, de desejo, desejo louco de te amar. Só está faltando você chegar. Só está faltando você chegar. Na saudade, vai! O coração está acelerado, o meu corpo inteiro está tremendo de vontade, de desejo, desejo louco de te amar. Vamos lá, filho. O que vou fazer se tomou conta de mim? Um sentimento estranho que já não tem mais fim. Como é que é? Só quem amou, só quem sofreu por amor. Quem nunca sofreu por amor, né? Entende como é triste gostar de alguém assim. O Assis que eu diga. Eu amo, me perdi de amor. E agora minha vida pertence a você. Abre, vai, abre. Abre os braços, vem me amar. E eu prometo me entregar como nunca me entreguei. Nada vai separar, nem o tempo vai mudar esse amor que eu guardo pra te dar. Pra cima, meu maestro! Minha amiga Gisele, alô Gisele! Tudo mudou, tudo mudou pra mim. Pensei que fosse um sonho quando te te conheci. Eu vou sonhar, eu vou sonhar com você, pois tudo que eu mais quero é ter você aqui. Eu amo, me perdi de amor, e agora minha vida pertence a você. Abre os braços, vem me amar, e eu prometo me entregar como nunca me entreguei. Parceiro Alexi, o homem do Aspaville, tá aqui com a gente. Valeu, Alexa, valeu. Esse amor que eu guardo pra te dar. Eu vou aprender a falar inglês. Nós já sabe o português, deve ser importante. Eu sou filho do Remo. Tubarão, 24 horas no ar sem dormir, viu? Da Dona Maria. Vai lá pro capim ontem. Da boca do Amazonas. O motor ia levando farelo, mano. Quer sair? Maestro ia junto. Pra conhecer. Toninho, nho, nho, nho, nho, nho, nho. De um dia ser gente, ser grande como o país. Do Oiapoque ao Chuí, eu me orgulho de ser americano do Sul. Americano do Sul. E aí, Júnior? A minha vez vai chegar. Esse é o mais pilantra. Com esse tal de cruz. Os pilantras. Eu vou ver Chicago nos Estados. Pilantra no bom sentido, viu? E volto. Pilantra é aquele cara que gosta de gastar, beber, Unidos, namorar. E volto. É isso, Júnior. Luane Brota! Domingueira top de volta. Alô, Michele. Eu vou aprender a falar inglês. Nós já sabe o português. Se quieta aí, Maria. Ser importante, importantíssimo. Eu sou filho do Raimundo e Assis e da Dona Maria. Ela tá aqui, a Maria. Da boca do Amazonas. É do show, minha saudade. Quero sair pra conhecer. Tenho vontade de um dia ser gente, ser grande como o país. Do Oiapoque ao Chuí, eu me orgulho de ser americano do Sul. Essa é mais uma gravação ao vivo com a marca Assis Produções.